16 de junho de 1983, o senador Roberto Campos estreia na tribuna do Senado. Trata do problema demográfico do país, da imprevidência de nossas autoridades no tocante às questões energéticas, do que chama de panaceia juridicista da demonologia política dos brasileiros, dos sonhos nacionais e das lições e soluções possíveis para a nossa crise.